sou cavernoso da favela. O rap é o verso, o estilo maloqueiro. Incomoda os filha da puta de frade que não tira o ano inteiro. Da nossa rapaziada, o prazer de humilhar é visto nos olhares deles. A maldade aguçada e tocada na mente é de não recuar uma pá de revólveres apontados para nossas caras. Ninguém anda armado, CH não aceita fora. Meus abelos na batida, rap crime nos periferidos se abala. Ferramenta, caneta, caderno e no processo da mente o pensamento que eu busco no interior do meu subconsciente. Consciente contra os crimes da farda suja em ano a ano. Aparelhados bem amados, pode levar, ninguém pode pedir. Outro dia nos manipulados.